crescer. Vi seu primeiro beijo em um estranho. Fotos de vinho e taças pro jantar. E a cabeça já tá desenhando aquela cena que nenhum ex quer imaginar. Não dá. Coitado desse cara aí, não te conhece nem sabe o que você gosta. Não vai fazer metade do que fiz. Tem que respeitar porque sou foda. Coitado desse cara aí, esse tá procurando abrigo em lugar ocupado. Fala pra ele que é louca por mim. E do seu coração já tem uma chave, um cadeado que eu deixei trancado. Assistindo tudo isso acontecer. Vi seu primeiro beijo em um estranho. Fotos de vinho e taças pro jantar. E a cabeça já tá desenhando aquela cena que nenhum ex quer imaginar. Não dá. Coitado desse cara aí, esse cara não te aí conhece nem sabe o que você gosta. Fazer metade do que fiz. Tem que respeitar porque sou foda. Coitado desse cara aí, esse tá procurando aí abrigo em lugar ocupado. Conta pra ele que é louca por mim. E do seu coração eu tenho a chave e o cadeado. Coitado desse cara aí, esse cara não te aí conhece nem sabe o que você gosta. Não vai fazer metade do que fiz. Tem que respeitar porque sou foda. Coitado desse cara aí, esse tá procurando abrigo em lugar ocupado. Conta pra ele que é louca por mim. E do seu coração já tem uma chave, um cadeado, e eu deixei trancado. Guardar.